Rangel Vargas, Dorangel Vargas, foi um canibal venezuelano que comia carne humana, conhecido como El Comigente, ou Hannibal Lecter dos Andes. Ele era um mendigo que costumava caçar transgêneros em um parque da cidade de San Cristóbal, da Chira. Hannibal Lecter dos Andes, Hannibal Lecter dos Andes, Hannibal Lecter dos Andes, Hannibal Lecter dos Andes, Hannibal Lecter. Nasceu em 1956 para fazer o pobre. Ele foi um canibal na Venezuela, sem teto, que você usava para caçar os outros com a espada. Depois, ele em 2016, ele estava envolvido na prisão, que ele matou dois outros companheiros de cela, sendo seus restos mortais para os outros companheiros de cela. Dorangel Vargas é o Dorangel Vargas, Pedro Wallace, tchau.